bonito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom. Ya no estaré más solo en casa. Ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo, me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y a usar mis juguetes. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom. Yo casi no tenía miedo. Total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Mamãe vai me dar um irmãozinho. Estou contente, que bom, bom, bom, bom. Papai diz que é ruim ficar sozinho. E tudo que é meu será dos dois. Até a mamãe e o papai, de nós dois. Mamãe vai me dar um irmãozinho. Estou contente, que bom, bom, bom. Nosso apartamento é pequeno e o meu quarto é pequeniníssimo. Então mamãe e papai me disseram: dá-se um jeito que vale o que importa. O neném já tá quase batendo na porta. Vai pegar meus brinquedos? Mamãe vai me dar um irmãozinho. Estou contente, que bom. Até que é bom ficar sozinho. Não sei porque o papai diz que é ruim. O que é ruim pra ele é bom pra mim. Perguntei se pelo menos ela vai saber que eu sou seu irmão. Responderam que não, vou ter que esperar.